andrecedesmoral.com.br. Meu pedaço de cara de corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser seu namorado, ficar no seu lado e falar no ouvido. E você é a magia, pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo o desejo de fazer sua quero feliz de verdade. Vem matar logo o desejo de quando te vejo acabou com a saudade. Vai! Eu tô querendo te beijar de novo. O seu beijo me enlouqueceu. O que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo. Vai! Tô querendo te beijar. Já fez, foi pouco. Quero sentir seu como eu. Chão! Portal, se liga, pilão! Meu pedaço pegado de corpo colado, redança comigo, vai. Quero ser seu namorado, ficar no seu lado e falar no ouvido. Você é mais lindo, pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo o desejo de fazer esse vaqueiro feliz de verdade. Vem matar logo o desejo de quando te vejo acabou com a saudade. Baixinho! Eu tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. O que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo. Tô querendo te beijar de novo. Teu beijo me... O que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo ao meu. Olha o patrão Quicão, supermercado Bianca. Olha o meu parceiro André Cedês, o moral de Bicoara.